pré-moldados. Pra não destruir o instrumento. Aí vocês podem tentar montar aos pouquinhos. Aqui a gente tem os silos. Lá já dá comida direto. É. Piso ripado. Esse piso é bom para suíno, porque suíno tem muito problema de cascos. E uma das situações que faz mais tipo suíno ir para abate é o casco. O suíno pode estar bom, mas aí vai acabar com a fase de limpeza, né? Esse aqui é fácil de limpeza porque não vai estar nada sujo, vai estar, tipo, você vê que tem um vão lá embaixo. Então... fácil de pegar o dejeto para fazer o que ingestou. Divisão é em PVC. Bebedouro tipo chupeta, né? Central de diluição. É um nebulizador, não? Aí com aditivos, com aditivos, Aí, tá vendo? É uma central de indução. E aí eles voltam a proporção de 1 para 10, 1 para 20, um pipezinho de plástico com aditivo na água. Pro alto. Aí evitar mais um. Que aditivo é esse? Pois é, gente, acabou. Se os animais não estiverem ali, vou correr. Vitamina? Não. Pode fazer para higiene da tubulação ou para do local hipoclorito. Ah, desinfetante, não? É, mas não. Acho que ele é para refrescar. Se for cloro, não. Não, mas tirando os animais ali. Não, ali é para perceber que tem a troca não. De calor. Mas depois ele tem. Mas depois ele colocou um aditivo de água, saiu amarelo. A gente disse que não era água. Vê a descrição aí desse negócio aí. Você está botando de leite, não. É rico. Se tirar os animais ali, soltar o hipoclorito, o fetante, ele já faz um trabalho já. Pode ser. Talvez. Tem que ser, está embaixo ali. Aí, tu? Estados Unidos, México. É. E outro detalhe, então, ainda. Concordo com você. Mas então estamos em Viçosa, um local extremamente úmido e quente. Já não precisa, tem que se adaptar. Nesse lugar não adianta você botar as pessoas. Se você já está no local um ar cheio de água, vai que botar mais água. Faz sentido. Não faz sentido. Aí o leite é logo também melhor. Estamos em São Gonçalo. É sim. Até eu estou com a leite. Deve estar tentando. São Gonçalo, água. Mas aí tem que fazer tudo da água, né? Teria. Teria. Mas São Gonçalo não é sabor. Sabor? Não. Não. Quem é, é entre rico. É sabor, água. Mas lá já é mais um. Já é mais um. É mais do que São Gonçalo. Enquanto estão aí, já não sei. Um local úmido e quente é melhor, ventilador ou aspersor? Úmido e quente. Úmido e quente. Acho que é ventilador. Pois é, úmido. Ventilador. Aspersor? É, não. Não foi aspersor? Não era um ventilador, né? Ou? Um ar-condicionado. Um local muito sério, ar-condicionado. Um local seco já não. Brasília, por exemplo, você não pode trabalhar com ar-condicionado. Lógico, é seco, vai ficar mais seco ainda. Exaustor é melhor em local seco. Muito exaustor. Ah, exaustor. Retirar, mostrar água exaustor. Retirar a umidade dentro da instalação. Na verdade, eu vi isso no site da Embrapa, que eles fazem isso já em multilíquido, no terra. Fazem uma broca assim. E tem um negocinho assim. Ah, Em locais úmidos? Locais úmidos. Vê se no mercado. Sempre tem exaustor. Quilom. É que chama quilom aqui? Hortifruti? Não, não é negócio de coisa. Sacolão? Sempre tem. Hortifruti mesmo? Feira não, tem que ser fechado. Por exemplo, na maternidade. Aquecedor. Vamos fazer pernil? Não, tem um nome específico. Creepy? Creepy? Não. Não, é um. Não, é uma faz um pernil lá. Fala, você. Eu não sei. Não, não vai falar, não. Não, é porque eu procurei o nome, era aquecedor mesmo. Diga, Nath. Estufa. Não, estufa não. Não. Ah, eu achei na internet uma imagem do forninho, mas é creepy mesmo. Sabe? O nome do local que esquenta? Leitão? Não. Ninguém. Qual? Esquentador? Chocador? Chocador? Ele é novo ali dentro? Ele é que fala. Esquentou. Não, é parecido. Micro-ondas, a porra. É, então. Sei lá. Esse cara voltei. Ah, é? No creepy. Dentro da baia de maternidade. Como que a fêmea fica dentro da baia de maternidade? Ah, nem fala. Na Europa não pode, no Brasil pode, mas os empresas já estão dizendo que não, mas só que as nossas empresas estão envolvidas em casos que pegou a. O que que pode na Europa? O que que não pode na Europa? Fêmeas em maternidade ficam em gaiola e os filhotes no escamoteador. É. Os que moram com os filhotes saem do escamoteador, mamam e voltam para dentro do escamoteador. Mas vem cá, vamos ainda. Agora vamos nesse ponto. Gaiola, na Europa, como que é na Europa? É todo mundo feliz. Qual é o nome desse sistema que cria suínos em forma livre? Extensivo. É extensivo, mas tem um nome. É semi-intensivo. Tem um nome. Ah, um nome gourmetizado, né? É uma sigla. Cis. Foi o que eu achei, foi o que me confortou. S-I-S-C-A-L. É porque você não viu que tem corpos que são criados que são difíceis. Eu vi tudo isso. Tá. Eu fiz atividade. Sistema cis. Qual é a vantagem de ensinar? Tá? Calma. Ó, que vantagem. A gente já tá acostumado com isso ainda. Da época de graduação que eu ouço Que é Europa? É o que é Europa. Iria parar de importar produtos de animais criados em Gaia. Ah, essa questão também. A gente nunca conseguiu avançar em relação a isso aí. Então a Europa ela fica refém. Mas vem cá. É muito bonito falar que não quer animal desse tipo e não dá apoio, não tem de onde comprar. Ela não consegue produzir a quantidade que ela consome, ela precisa importar. Ela importa muito do Brasil, Europa e Estados Unidos. Brasil, China e Estados Unidos, e os três países se produzem em União Europeia. Ela vem adiando isso aí muito tempo, mas lá na União Europeia tem escrito animais criados em cativeiro ou em gaiolas, que é uma denominação para isso, de animais criados em sistema fiscal. O europeu prefere. Não, mas já estou tramitando já ação contra as gaiolas, tanto de frango quanto de suíno. Agora aqui no Brasil já tem umas três empresas, ainda mais de grande porte, que é a maior fornecedora BRF, Sadia, que já não utiliza mais. Pode chegar a passo de aço. Vai toda vez que eu vou falar desse promessa na minha conversa. Travessas assim de ferro nos cantos das paredes para não esmagar os bichinhos, então eles ficam protegidos. É. Existe uma semicircunferência também quando ela deita também, não quando ela deitar, cair, vamos dizer assim, tombar, ela também não esmaga os filhotes. Mas elas são em várias. Já é eu dou para o bem-estar até dela, o contato com o filho. Então conseguiu. E tem o McDonald's também, que também ainda não vai mais querer também o suíno. Mas então já tem a própria sociedade também, se não me for. É a sociedade que impõe. E Bia me falou, agora há pouco, ela falou que em 2020 eles estão fazendo um lugar bonito. Vai fazer uma controvérsia, porque os de gaiola tá tudo, vai fazer justamente isso. É porque a produção é tão grande, o consumo é tão grande. Necessita e aí o cara acaba empurrando 50. Tá todo mundo, é, dentro da gaiola. Já demanda. Demanda. Se ele fizer o meio tempo, dá pra fazer tudo isso. Uma só coisa. Que até chegar não, aí. A Luísa vai fazer? Só que até chegar aí. Ah, tem esse óculos aqui no do E.O. Não, mas já tem. Você não vai botar muita gasolina. Se o país fizer a lança que eu faço dessa forma, eu vou ganhar na cara de 10. É. Ele vai investir no Brasil e vai ganhar na cara de 10. Então você vai acabar empatado. Se o país fizer assim, eu vou se fechar e falar, não aceito de jeito nenhum. Bem, mas eu acho que o que mais parte aqui é o consumo. O consumo é o exigir e acabou. Se o McDonald's da vida exige, a poder é fortíssimo. Com certeza. Vocês assistiram o filme do McDonald's? Já falei disso. Agora só que é engraçado, né? Uma coisa que deveria ter obrigação do Estado como se estivesse fazendo um favor comunitário. Sendo que é uma obrigação de fazer. Uma empresa dessa, quando. Não, aí bota a propaganda, não, como diz o. Como o Gonzalo coloca. Ah, as galinhas não. Não nossos animais não são criados em confinamento. Mas o confinamento só veio após a Segunda Guerra Mundial. Mas é que é isso. Estado, futuro, não só da produção de agora, mas da produção de amanhã. O Lando está cada vez mais querendo e fazendo empresas que antigamente não tinham essa questão de será que tem que pensar no bem-estar, será que tem que pensar no futuro, estava fazendo agora, porque são aquelas empresas que botam até uma propaganda linda, essas coisas que já tinham. Coca-Cola é uma, né? Tem nada a ver com o assunto, mas a Coca-Cola hoje ganha mais dinheiro com venda de suco e com a venda da Aquarius do que com a Coca. E eles estão comprando, eles sempre compram empresas menores ainda para poder montar o monopólio. Tipo Inca-Cola também. Eles nem precisam comprar, nem sempre. Tem umas que quando não compram, eles querem produzir e conseguem vender muito mais. É por causa da energia, porque a gente não tem os Jesus aqui, né? Mas se você chegar em outros lugares, ninguém compra Coca-Cola. Viada, tá, tem viada da tá, acho de tudo. Lá no centro. Você viu o filme do McDonald's? Tá vendo? Então isso aumenta. Agora é tardio. Demora mais tempo. porque isso é uma família que já está bem estável. Mas quando aumenta o toucinho, ela tem barreira econômica, tipo, a Europa já não aceita. Não, mas aí é o seguinte, vai na questão do concentrado para você controlar. Se o consumo é um problema, você quer tarde, ele dá o toucinho porque ele é tarde. Demora mais tempo, né? Mas aí tem uns que falam que quando ele está em funcionamento, é mais a parte da maternidade. Aí você tem que ir para a genética. Mas aí muita gente faz, coloca a atropamina em suíno. Pra quê? Pra diminuir o toucinho. Não posso entrar, não. Não, mas é um tamogênico. É. Mas isso acontece na terminação. É no final da terminação. Tipo, você compra um saco de 10. Muita gente não sabe, né? Assim, é como se fosse uma saca, não sei se é 10 mil que eu Funciona como se fosse isso. Ô professor, professor, ele ganha peso por causa, mesmo, por causa do volumoso, não é isso? Não entendi. Não entendi essa parte. Ele vai ser tarde. Vai sim. Demorar mais tempo porque ele está comendo volume. Ah, sim, eu tô dizendo, a grossura do tocinho aumenta. Como ele vai demorar mais tempo, ele vai ter mais gordura. É do animal, né? Que é a gordura. Vai se esquentar, que aquele não se esquenta. Aqui hoje a gente está comendo uma carne. Nossa, é de inflatores. Ah, isso é outra coisa que a gente já tem há anos, né? Nós já estamos há anos nessa onda fit, cada vez mais fit e não mais gordura. É, isso a gente está falando. Só em Minas que deixa lá os. É, ó, teve algum outro que. McDonald's nos Estados Unidos já está mudando muito. Eu fui com umas pessoas aqui que eu não quero comentar os nomes. E o meu McDonald's que o dia estava muito tenso, aquela coisa que era loucura e tal, não sei o que. E a pessoa lá pegou o McDonald's lá. Tinha 120% de gordura necessária no dia. Ou seja, um hambúrguer. O hambúrguer! O né? Não era? Era o hambúrguer. Só o hambúrguer. Só o hambúrguer. Tinha 120% de gordura. Você não precisava mais comer gordura naquele dia e nem 20% no outro dia. É, então, você já estava com a passagem. Mas hoje tem até salada, viu? É da que eu não como. Puta que pariu, você não vai comer nada. Não, você vai comer nada. É tipo você comer. Eu mato as pessoas. Eu nunca vi, não, mas eu quero que você comer na mão. Para controlar a alimentação, quer que venda doce, que não quer isso. É só não dar um dinheiro para a criança comprar. Leve de cá, leve a cenourinha, leve a vagem com quem quer. Mas depende. O salesiano eu acho massa. O salesiano, ele. A cantina do salesiano é só suco. É açaí, salgado, sal, limão, sal a parte que eu vou botar. Deixa eu fazer uma rica. Porque se ela é doce, que cara. É, mas eu acho que você olha. Uma criança, quando você vai na escola, por exemplo, a mãe não quer que o menino coma doce, aí você dá fruta para a criança. Todas as crianças estão comendo biscoito, você está comendo fruta. Você vai querer comer o biscoito. Então, essa é uma questão muito forte espiritualmente. Sim. Nossa, a senhora foi praticamente Jesus, né? Mas eu como mesmo a carne do porco, mas é. Ou a tabela com Sim, no almoço aí, tipo, só que em uma frequência, tipo, né, duas semanas por mês, assim. Aí eu só fico presuntinho. Pra uma carne sair saborosa, tem que ter pouco ali no meio mesmo. Pode ser, porque ela é mais light. Ela tem que ter uma coisa. Se for defumada, tem um processamento até hoje, né? Eu acredito que tem. Tem sentido, né? Você sabia que nem pig é mais gostoso que porco normal? Não, nunca comi um pig. Nem pig é mais gostoso que porco normal. E por quê? Não, mas tem uma artigo que fala. Você já comeu? Não, mas eu tenho uma artigo que fala porque eles têm sensores. Mas rola. Até ela já tá aí, tá vendo? Não, mas gente, quando eu tiver, que ele comeu porco e não sabia que era porco e achou uma delícia. Top! Não, eu falei que era porco, eu sou de porco. Não podia nem pagar a conta. Comi uma carne de Wagyu. É? É? E aí? Eu achei uma merda. Sério? Por causa do processamento, velho. Porque na verdade eles, eu não sei, tipo, eles botaram a porra de um gengibre pra temperar, fudeu a carne. E tipo, era um pedacinho, é forte, como é caro pra pôr, era dois pedacinhos, sacou? E tava grelhado assim, você não sente paladar bugado. Ah, também não tem não, botou gengibre na comida e já estragou. Aí o cara chegou pra mim, 16 conto, dois filetinhos assim, ó. Não sou. Aí o cara chegou assim, é caro, né? É, mas eu falei, bom, vamos provar essa comida todo dia que eu vou comer, agora eu vou provar. Aí cheguei, ele, e aí, pegou o seu carne, eu falei, meu irmão, tira o gengibre dessa porra, deixa a carne pura. Mas só um coentro, né? Era carne pura. É, cara. Na boca eu gosto, tipo assim, a carne realmente é diferenciada. A carne você viu, é diferenciada. Ou você gosta com gengibre, você passa o garfo assim, o negócio já começa. Você fala assim, é outro nível de garfo. Agora sim, o gosto em si, da forma que foi feito. Natália, tem costume na sua casa, começo do hino? Semanalmente. Semana? Por semana faz. No almoço, na janta, faz. Só no almoço, né? E embutido, come embutido também. Você lembra daquele detalhe que diz que às vezes tem código contínuo e é obrigado a comer qualquer tipo de alimento processado? Pode conter vestígio de outros tipos, né? É claro. É o quê? Pede pouco feijoada. O cara me estragou toda hora. Até aquele suco de uva lá na Arábia, tá botando suco de maçã. Agora a produção aqui no Brasil, ó, Santa Catarina. mara de mundo, gente. É. Mas eu não tenho negócio. O Espírito Santo, que estado, viu? Meu Deus do céu. Duas horas e meia você cruza o estado inteiro. É sério. Vou você falar latim, do outro lado alguém responde, saúde. É desse night. 2 horas e meia. Você sai do Rio de Janeiro para a Bahia. E isso a maior porção. Porque de Minas para Orla é 1 hora e pouco, 1 hora e 40. Então por isso que. Não! De carro. Aí, ó. É muito pequeno. Já na rural, até 2028, o Brasil será o 8º maior produtor de swing. Ou 4º maior produtor de swing do mundo. Não, vai ser em 2018. Mas é em 2018, é projeção. Vem pra Europa, né? É. Agora eu também. Porque a Europa é o segundo e terceiro dos Estados Unidos. O Brasil só produz 3% de todo o swing no mundo. Ah, mas aí, ó, União Europeia. União Europeia. Obrigado, vamos lá. Vamos lá. O que é o segundo lugar? E da União Europeia? Quem produz? Já que você quer falar também da União Europeia. Países mais quentes. Que? Países mais quentes, não? Quem tem mais quente comigo? Alemão. Alemão. E é país quente, alemão? É. São 22 países. É. Do... Ah, muito quente, muito quente. União Europeia são 28 países membros que fazem parte da União Europeia. Fala qual que você tem? Quando você aqui, 2017. Bom, já é você em Inglaterra que eu sou 10. Agora também tem esse negócio da demanda, por exemplo, você chega no mercado e depois você fala assim, você não quinto lugar. Você não encontra, por exemplo, um corte de porco em mercado assim, por exemplo. Acha, mas eu tô falando assim, a quantidade e a proporção, por exemplo. Você vai na prateleira, tá lá com o frigorífico dentro do mercado. Aí você vai lá na prateleira, a quantidade de carne que você vende é de boi, bife, tudo com a e outra, depende do mercado. Depende do mercado, porque mercado você vai de base. Tenha, então é tenha. Essa cultura. Pode ser, eu também achar que a carne de porco é aquela carne que se você comer mal cozida, ela está tendo problema no cérebro. Minha palma não sei. Agora a gente não passa ela como se fosse carne branca. É? Ah, é. Ela é melhor que a carne vermelha. Mas se ela fosse carne branca. É isso, mas a gente não tem isso. Então, ainda está na mesma casa. Todo desenho que retrata de porco. Não só com o porco. Sempre retrata com chiqueiro. Ele já adora da mão. Não só com porco, mas hoje é específico. Ah, não só com porco. Quem quiser bem-estar de suíno, eu tenho aqui uma dica. Foco. Quem quer bem-estar de suíno, tem um artigo. Ah, certo. E, bem, o consumo, o preço. Geralmente é pouco caro. Em relação a quê? A bovina. É. Mas em relação a... Por exemplo, você compra uma caixinha desse tamanho, R$15. Alimenta quantas pessoas? Aí que eu compro. 3 pessoas. E o suíno? E o aço? Você compra o frangão. Aí você compra o frangão. Aí você alimenta o bairro todo. Aqui você alimenta o bairro todo. Pra mim ainda, o que manda no consumo é o preço. Você se o suíno fosse mais barato que aves, as pessoas estariam consumindo isso. Você pode ter certeza. Ainda mais no mercado da população, que pesa no cara que tem um salário mínimo no fim do mês, ele vai lá no preço. Ele não tá se importando, é ponta de agulha, não sei o que vai acontecer. O bom, ele joga na panela. Chupa a exposição, preço. Fígado, essas coisas que são muito baratas. Mas aí tem uma questão que aí a fígado já uma carne que não é todo mundo, por exemplo. Você não aprende a família. Independente da condição financeira, o filho do cara não gosta, por exemplo. Sempre assim. Aí ele vai lá e compra um filho. Mas você consegue comer também fígado todo dia? Eu consigo. Porra, certo. Eu também acho. Aí eu gosto de fígado. Fígado eu gosto, mas todo dia? Suíno! Ó, o que eu tava falando? Suíno, da exportação. Ah, não, na Europa! Europa, quem é que produz? Ah, eu tô procurando. Provavelmente você procura. Alemanha, França. Alemanha, França, tem um outro país aí. Portugal, não? Não, Lembra do Joelho de porco com chucro. Tem um, não, tem um algum tipo de comida lá, né? Eu esqueci o nome. Itália. Não, Itália. Primeira letra? R. Espanha. Uau! República Espanhola, ele, acho que ele pensou assim. Não. Rússia. Rússia. Ah, eu não falei que Rússia não é o. Rússia é Espanha, mas é o R. Em quinto lugar, Rússia. Rússia tem muito alto de comida. Alemanha também tem muito alto de comida. Gente, nós temos que fazer essa aula hoje aprendendo que assim, não é carne de porco. Ó, você vai ver. Ó, grande cerveja, só tem com aquela linguiça de suíno. Ó, na Alemanha, o prato principal, o arroz deles é a batata, todo dia tem batata, todo dia tem purê de batata, e a carne todo dia tem porco. É o arroz e feijão deles. É o arroz e feijão deles. Deve ser bom, pai. Batata, Hitler preveu que iria fazer um prato alemão, tipo. E aí ele selecionou o que seria mais fácil produzir. Batata e suíno. Poderia produzir suíno. É um elemento neutro. Olha, com batata igual a maçã, se deixar. Pega ali e sai comendo. Eu prefiro aquela batata. Aí eu comprei, deixar botar na manteiguinha. Arroz, por exemplo. Como é que vai produzir arroz na Europa? Não produz. Não produz. Feijão também não produz. Polvinho não consegue produzir, mas depende da área. E tem área adicionada, certas coisas, né? Com o suíno você conseguiria produzir. Ele poderia ter usado. Tudo na vida tem um pouco de poderia. Mas ainda se vai pular arroz. Vamos falar. Um filho que da ele merece. Confusão. Ele podia ser só mais visionário. Não, visionário ele foi. Só poderia ser só isso. Mas foi bem esperto. Era muito inteligente. Ele era inteligente. Por mim, ele, foi, por mim ele poderia continuar sendo pintor mesmo. Ele era pintor? Ele era. Antes. Ele foi rejeitado na academia lá de artes. Mas aí suíno. Isso. Instalações principais. Nem deu. Passou, a gente piso. Como é o piso? Tem que ser limpado, para não acumular coisas. Também, mas tem um detalhe sério. Como que é o manejo do suíno? Piso? Como que é o manejo de uma grana? Diga, você que está pesquisando aí, manda no WhatsApp pra gente. Eu não sei. Olha lá, isso aqui, ó. Manejo. Manejo. Não era aquela placa. O que tem que fazer? Todo dia dele. Tem que tirar o... Tem que ter o fora dentro, que é o peito. Dia a dia. O dia a dia. O que eu quero no dia a dia? Boto comida, boto água, se não for automático. O que mais que eu faço na instalação? Todo dia? Tem que limpar, né? Todo dia eu lavo, né? Tem que lavar. Lavo. Então você tem um... Produção de dejetos enormes. E aí, então, o piso tem que ser ripado, é fácil. E de polietileno, se possível. É. Tem mais aí tem de concreto, tem de ferro. Piso. Na maternidade, vocês viram que tem uma diferença? Ele tem, é mais ou menos assim, porque tanto que a porta fica deitada, então ele tem uma leve. É, eu ouvi dizer também que pode ser apenas um terço ripado, só que é o seguinte, o comedouro fica na parte do cimento compacto e o final da barra, o comedouro, e o bebedouro fica na parte ripada. Pode ser aí, que é o mais comum, cimento e no final decaído, e no final uma grade de metal. Lembra da grade de metal, se ficar molhando todo dia, vai enferrujar. Mas eles usam. Pinta de sarão, depois pinta e daí melhora bastante. E aí essa sujeira já é canalizada. Para onde? O que eu vou fazer com o dejeto? Pode usar para digestor, compostagem, esse esterco para cacau. Compostagem, aí eu queria chegar aí. Compostagem. Como que é feita uma compostagem? De resíduo suíno. De resíduo suíno. Pode ser que ele tenha para cá, faz aquela cavidade, coloca a lona. Isso. Não necessariamente uma cavidade, pode ser tipo minha bege. Não, porque tem uns tanques aqui também, né? Negócio grande que eu botei aqui. Mas eu ouvi dizer que faz. Aí você consegue, Ana. Ah, pessoal, não. O que é compostagem? Eu já estava E agora não existe as canalizações. Compostagem é onde são criadas minhocas, não? Matéria orgânica em criação de minhocas. Então como é que você vai botar um dejeto suíno, que é líquido, numa compostagem? Eu acho que é uma camada de areia, uma camada de fezes. Você tem que colocar terra, uma camada de negócio, pousado, depois terra, depois de novo. Mas foi exatamente isso que eu disse. Não, mas resto de comida vegetal, porque se for de animal, começa a feder. Ah, também tem esse detalhe. Eu já falei isso também. Tem esse detalhe também. Bem, pronto, compostagem. Biodigestor, o que é um biodigestor? Produção de gás metano. De gás metano. Produz o gás e... Energia. Fertilizante, eu tiro fertilizante e gás dentro do biodigestor. O gás já é produzido quase que instantaneamente, em poucos dias, pode ser canalizado. Posso produzir energia. Como que eu vou produzir energia com esse gás? Queima. Você pode botar dentro de um motor, como estão em pé. Eu já vi gente fogo. Pode. Pode também. Inclusive, você pode usar no escamoteador para aquecer os seus leitões. Era onde eu queria chegar. Nossa! Usa o próprio gás do sistema para aquecer os seus leitões. Olha o tamanho dos tanques. É porque tem gás de aquecimento, tem resistência. Tem resistência de lâmpada, de infravermelho, que diz que tem uns que funcionam melhor até uma certa idade. Lagoa estabilizadora. Quase não se utiliza mais. Você tem uma lagoa enorme, escavada, e vai colocando resíduo ali. Passa dessa para outra, até ficar limpo e voltar. Um processo lento e que você não tira produtos. O único produto que você vai tirar é água limpa. Ainda tem risco de contaminar. Tem. Tem que dar manutenção e não dá valor de dinheiro. Toda suinocultura precisa tratar os seus dejetos. O suinocultor não pode mais depositar o dejeto no esgoto. Ele resta toma multa. Imagina no rio, igual a gente faz ali nas praias. Poluir tudo? A gente polui. Mas a nossa Salvador. Baía não é a Baía de Guanabara. A nossa Baía de Guanabara é mais linda do que a de Guanabara. Mas não se orgulhe disso. Salvador trata 7% do seu esgoto. Todo o restante vai tomar. E você vai me acabar de comprar aqui? Não, tem que evitar. É triste, mas... Não, mas o pior é que eu já evito, porque eu tenho uma energia só. Né? Eu tanto que seja feio, eu vou tomar. Triste. 2018, praticamente, a gente não consegue limpar o nosso esgoto. Sabe o que eu lembro disso? Do filme Mad Max. Aquelas produção suína, produzindo gás para movimentar a gente. Eu toda vez quando eu fui lembrar assim. Eu nem lembrava disso. Eu nem lembrava. Você viu os porcos ali produzindo aquela máquina? Filme maluco da porra. É, filme louco, velho. Bem. Escamoteador. Bem. Matheus está falando do escamoteador aí. Pode ser a gás, pode ser de resistência, de lâmpada de família. Hoje em dia não pode mais ser aquela lâmpada incandescente que não produz mais, né? Acho que ela está proibida. Já não tem mais. Não produz mais. Poucos lugares que tem é só os. E o LED não pode usar porque não deixa. LED não esquenta. Não adianta nada. Muita gente se cruzar. Lâmpada decente. O reprodutor, como é que ele fica? Ele fica em baias separadas. Separadas, maiores. Piso. Tem que ser equipado também. Bem, ele fica em baia separada, numa instalação exclusiva ou junto com alguém? Não, eles ficam em frente das fêmeas. Saiu da maternidade, fez o desmame, vai para a baia vai para a instalação junto com o macho. O macho já está lá, ela entra. Ela se está lá, vai para a verdade, tem que ele ter que entrar em volta. Ela entra na puberdade mais rápido com o macho de por perto. Por perto, puberdade não, né? Aí nós estamos falando em cílio já, né? Que ela já sai da maternidade. Ah, é sim, certo. Ela sim. Volta pro cílio. Se ela for jovem, ela entra na puberdade mais rápido. Então tem que botar o macho no mar e assim de novo? Pode ser, Natália. Ou pode ficar os dois machos no início e o resto tudo fêmea. É comum também. Ou um macho no início, um outro no outro, tudo fêmea. Um macho consegue cobrir quantas fêmeas? Quase. É possível fazer isso. É? É. Mas se você tira ela, tem a data certa. Se você nasceu hoje, você conta, eu não sei os números, conta, retira os filhotes na data correta, põe ela junto com, na instalação do macho, 7 dias ela entra no ciclo. Agora você pode induzir por costa condida, por hormônio. Fazer a estação de monta. Não, sem ser por hormônio. Não, você pode ser induzido dessa forma. Vai entrar rapidinho. As outras voltaram e ela entra. Se postar uma, as outras não vão demorar tanto. É isso. Ah. Sem luz. Elas entram. Vão entrar. É devagar. É. Tem da maldeira, né? Quase todos os momentos. Período, né? Para todos. Acho que não. Cachorro, inclusive. Cachorro tem 6 meses. É, 2 vezes por ano. É, não sei. Não sei, talvez seja 6 meses. É, 2 vezes. Gato não existe, gato não existe. 2 vezes no ano. Não, gato não. E é, então com isso que a minha tá falando. Não, mas aí eu tenho o cachorro, se tiver várias cadelas, ela pode ser induzida? Essa é a minha pergunta. Não, a cadela é elétrica. A cadela é 6 meses. Mas elas vão ficar com você mais próximo. Elas... Porque as meio que... Sincronizam. Sincronizam. Com a mulher. Sincronizam. É. Né? É, esse daí acho que todos os mamães fazem sincronização. Então pode ser isso. Todos os mamães fazem sincronização. É mais fácil, né? Mamífero vive em bandos. Então sincronizar o ser é mais fácil para o bando. Mais fácil proteger. É onde a gente carrega esse trem. Perdendo isso aí há 10 mil anos e carrega. Instalação de filhote. Como que funciona? Saímos do escamoteador, fez o desmame, quando os filhotes vão? Para creche. Como que é a creche? A creche são bairros coletivos. Bairros coletivos. Como são essas bairros? Piso também da mesma forma. Aí tem um detalhe. Tem... É possível essas bairros serem em gaiolas. Já viram isso? São bairros enormes, suspensas. Ah, sim, sim. Pode continuar em tudo. Mas sim, pode ser mesmo. Eu tinha pesquisado realmente isso, pode só tinha esquecido. É, pode ser em gaiola. É, os bebedouros, tipo chupeta. Quase tudo vai ser tipo chupeta. O animal é esse. O comedor, como é que é o hábito dele de comer? Mas o hábito. É o quê? Qual é o hábito do animal? Quando ele vem no chão, o que ele faz com a comida no chão? Ele fuça. A gente chama de monkey fuça, né? Tá vendo? Falei de tantas coisas nessa. Tem os comedores que ele já empurra, já fica assim, dessa automática. É isso aí, ele usa o fuso, né? E se a comida cair no chão, ele não come. Ele vai comer no pote, ele empurra o negócio assim, mas ele tá na ele sopra, né? Então tá aquela farinha. Desperdício. Ele tem isso. Também que já tá com o brinquinho lá e já também cai, né? Ah, automático. Não é possível fazer. Depois da creche, vai para onde? Crescimento e terminação. Mas decide, é recriminação ou crescimento e terminação? Crescimento e terminação. Crescimento e terminação. Vai para requerer quem? Os leitões desmamados, de 6 quilos a 7 quilos, transferência para terminação, de 25 a 30 quilos. É, saiu da creche, vai para terminação. E a requerer? E a requerer? Ele vai para requerir. E o crescimento? É, pode ser tudo aí. Crescimento e terminação. Que tudo depois da creche, crescimento e terminação, o manejo é o mesmo. Ele já está para crescer. É, tem gente que chama de terminação, tem gente que chama de crescimento. Agora tem gente que detalhes, né? Viu? Mas o manejo é o mesmo. Tem um detalhe, tem que ser a defesa. pessoal que trabalha com para aerolíneas, tem uns que não fazem esse ciclo. O ciclo completo. Essa é a primeira produção que a gente vê que é, na verdade, a pior, que está bem definida, né? Qual? Suíno. É a que está mais definida. Ela tem a reprodução, depois ela parte para a gestação, a maternidade, creche, e é bem diferente uma da outra, um sistema do outro. Então, é o que você falou, ele pode ser focado em um determinado segmento. É. Vende leitão para alguém fazer terminação. Existem associações que tem uma empresa, tá, vendo uns vídeos desses que eu vi, que aí eles só trabalham com a parte da maternidade para depois, eles estão todas distribuindo. Cooperativa, até uma santidade fica aí, uma até uma santidade fica aqui, outros caras não vão ficar aqui tanto dia, a gente vai dar tal alimentação, tal então, cada pessoa já vem, tem um lote que é de determinado produtor, um lote que é de outro, e ele faz ali para dar com E é por isso, porque como é muito diferente, você tem que ter pessoas especializadas para cada um. Alimentação especializada não é a mesma ração. Você vai dar para um filhote, vai dar para ter uma ração. Filhote tem que ter um maior de proteína. Então você tem que ter uma fábrica de ração que tem que bater várias rações diferentes. Você tem que ter silos diferentes para armazenar essas rações diferentes. Aí vem demanda, né? Ambiente diferente, estrutura. Depende, se você for pequeno produtor, é melhor você setorizar. Você fica especializada em gerar leitão. Eu fico especializado em terminar. Então não preciso ter vários silos, um silo só me atende. Cooperativa faz muito isso. É. Chega para um pequeno produtor. A própria Sadia faz isso. Ela já deixa a ração. Já deixa até a ração com o cara. Hoje eu não estou vai chegar o cara de ração. Nem sempre faz o produtor criar o sistema inteiro. Só uma criar uma parte. Cria uma parte e aí tira e leva para o outro. É tipo lá, a gente não faz isso. A gente vai fazer isso. Não é terceiriza, tem um nome disso aí. Integrado. Integrado. São integrados. Então seria tipo um Fordismo, só que. Bom, é que você fica. Cada uma das organizações só faz aquilo. Setores. E no final das contas, só fica. Eles vão ganhar pelo sei lá, tem tantas cabeças aqui, você vai ganhar por tantas cabeças para cada experiência a experiência aqui. E eles mandam até ração, mandam já o campeão, já mandam tudo. Ajuda, o cara só vai cuidar lá, engordar e passar para a próxima fase. Aí envolve transporte. Monogástrico ganhou essa proporção grande porque essas empresas tiveram essa visão. Não sei qual foi a empresa que teve essa visão de integrar e fazer esse sistema, mas quem foi. Já tem uns que fazem sua própria ração. Bem, essa é internacional. Né? Não sei se foi Estados Unidos, quem fez, qual empresa que pensou nisso. Alguém pensou e foi genial. Eu acho que é uma pena. Não, é um dia legal, né? Só de uma coisa. É. A BR Foods. Não, a BR Foods comprou, né? Não, BR Foods foi uma união, Sadia e Perdigão. Eu achava que também Perdigão que era brasileira também. Também, mas Perdigão é brasileiro. Perdigão é Sadia também. Então foi essa aqui, já não existe mais sistema de Goró. É, BR Foods. Sadia e seria outra. Tem que ver também. JBS. A Seara da JBS. Que é internacional. Não, que é no Brasil. Mas nenhuma delas estão como? Tem uma que é de fora. Não, não sei, uma que veio da França. Tem a Aurora também. É, na Aurora é nacional. Não, estou tentando lembrar. Tem a Aurora. Aurora tem coisa ruim. Tem Ipanema, eu fiquei sabendo agora, mas ela vai já. Ipanema é delas. Ah, você olha. E o fono é delas, na rural é delas, deixa eu ver o que mais. Eles foram comprando, né? Foi. Foi. Nos rumos, né? Empresa, né? Que a gente já. Tudo que foi comprando. De muito trabalho, né? É. Pessoa com visão, entendeu? Trabalho honestamente. Quanto tempo pra gente abater o animal? Como? Quanto tempo? Meses. São sete, não? Por aí, não. Não falava, eu falava em sete. Entre cinco e sete. Atinge um peso. É mais 150 dias. Não, 150 dias dá menos. 150 dias são 5 meses. É. Então pode ser 150 dias. É, mas um animal às vezes atinge o peso. Porque tem que ter o peso também, né? De 25 a 30 quilos, né? Depende muito do animal, detalhe. Agora eu fico imaginando como é que seria um abate de artesanal do suíno? Um bicho gritando. Você sabe que ele é aquele bicho suportado, ele é aquele bicho... É, não vai sem artesanal. Tipo, feito no quintal de casa, com os barulhos. É, o bicho tá... Horrível, é isso aí. É, o barulho tá horrível. É uma coisa, se eu já fiquei desconfortável, me sentindo mal com... Não cheguei a ver não, mas eu já ouvi. Mas hoje é parecido, igual o tipo do vinho também, do solar. Serem mortais, era mais nada. Interior. Nesse de casa. O interior é nada, né? O Natal. Todo mundo criando o Natal, chega ali. Só não vai chegar. Aí, não tinha mais. Agora grita. Ele grita pro cuspe, né? Você pega na cara dele, ele já começa a gritar. Até pra dar uma vacina, o bicho grita. Grita. Tem memória que eles instalaram esse sistema fiscal, eles não cortam o rabinho, mas nem tiram os dentes. Muito bem. Por que que corta o rabo e tira o dente? Porque o parece só você. É maneiro, é na hora que fazer. Então ele rabinho diretamente. Eles são brincalhões? Não, é tipo, você não tem mais o que fazer. Tá vindo lá do lado, você quer só fazer isso também. É, você tá tendo um rabinho. Agora chega assim, eu pego o bichinho cru, assim, pega o assim, como diz, né? O dente? Agora, sente dor? Deve sentir. Deve sentir, irmão. Sente não? Não sei. Mas legal, as cobras, né? Deve sentir, com certeza. Ninguém chega lá da anestesia, aguarda um tempinho por aí, fica olhando o relógio pro jeito. Não, por exemplo, se você cortar o... Se você cortar de acho que o rabinho é mais rápido. Sente dor. Não, mas o chifre é uma estrutura de queratina, não é que não é isso. Se você come muita carne dura, o siso sai, isso é normal. Eu acho que é outra foto que tem aqui. Marca d'água, oxi! É a coisa que eu falo, começa a falar de luz. E não, eu acho que ninguém tem vergonha. Exatamente. Mas aí essa casa, o telhado deve ser para mudar frio, porque é. Se criar uma cerca, não adianta botar cerca de arame papado ou arame liso para suíno. Tem que ser dela. Ela vai fazer um piquete, mas tem que rotacionar que no fiscal existe, tem que ter lá. Ele sai no arame papado? Sai. Porque tem uma camada grossa de gordura, ele se sente. Mais sai. E eu também tenho uma dúvida, mesmo com o dente cortado, eu acho que se ele morder aqui, tem muito tempo, ele corta. É, da forma que tem. Porque corta, só tira o caninho? Não. É, é só um tipo de dente que tira, né? É só um dente, né? Não, não existe. Não existe. Quatro. Pode ser. Então, o F permanece, ele consegue cortar. Bebedouro, vem aqui, lógico que eu acho que essa tampa está fora, né? É uma boia. É, mas está bem suja, né? Está bem suja. O que é isso? Bebedouro, mas pode funcionar muito bem. Qual é o problema aqui? Dá para ver que tem muito desperdício. Sim. Então ele vai meter o furo, vai respirar ali, aí tem que causar desperdício. Mas pode funcionar muito bem. Instalação da Floresta, locais quentes. É muito comum ver esse tipo de comedor. Barato, eficaz, há pouco desperdício. O animal pode fuçar bastante ali e o alimento permanece. É na forma longitudinal, muitos alimentos conseguem comer ao mesmo tempo. É fácil o manejo, ó, pode vir um tratador. É possível vir um trator também alimentando isso aí. Lógico que tem que ter espaçamento e um piso adequado para o passar. É, peraí. Tá melhor, né? O comedouro tem que ser mesmo, tem que ser como mesmo? É, deixa. Ele é profundo. Pode ser igual a televisão. Profundo. Ele forma um avaloado, né? E o lado é menor. O ferro é para o animal mais fácil. A gaiola, né? Que o animal fica deitado, né? Essa é pra porta, né? É, pra aumentar. Gestação de madeira em gaiola, ventilador. Aqui é comedouro. É outro também, espécie no sistema, a comida cai em cima do animal. A cabeça do animal fica todo sujo, o animal, a fêmea não consegue fazer nada, fica aí parado. Deixa essa lateral agora, essa setinha aí do lado de lá. É, toda vez. Nós temos aqui a maternidade? Tem. Aonde? Mas é onde fica deitado? Sim, mas é o outro que eu, nas fotos que eu coloquei, tem mostrando outro tipo. Tem lá, tem essa foto. A creche, os animais aí em vários coletivos. E aqui já vai direto para a terminação, viu? Já vai direto para a terminação. Porque aqui é a puridade. Vai as coletivas também. Esse mamão é até grandinho, né? Engraçado, diferente de outro, ele fica um tempão, né? Aqui, né? Isso. Mas eu estou sem carne. É. Ah, tem um negócio sério aqui, ó. Também é lei. Uma granja de suínos, ela precisa se preocupar com o bem-estar ao redor. Pede muito. E então, atrás? Cheiro, é. Está em sério. E normalmente, quando tem suínos, só tem suínos, não. Além de ser isolado do peru, você tem que fazer um centro ao verde. Matar o caribe. Amenizar o cheiro. Ah, e também... um terreno arborizado também facilita no, quando o assunto no respeito a respeito do sombreamento. Ah, lógico. Se colocar principalmente próximo da instalação, melhor ainda, porque o sol não atinge muito o telhado. Não é exigência toda com questão de sol na grande. Outro manejo importante aqui que a gente também não tinha visto, tanto em suínos como em aves. O caminhão tem que passar por um rolo lúpido, as pessoas que vão trabalhar têm que trocar de roupa. Por quê? Respiração, contaminação. Se der contaminação. Aí foi. Aí não sei. Não passa calor. É bem sensível. É bem sensível, passa um calor. Você quer todas as suas respiração. E qual é o caminho assim? Tem que ir primeiro os filhotes, na paternidade, depois os adultos ou contrário? Se ele chafudar ali o bebedouro, e também o vai cair. Se o bicho não chega lá com o rabicho, chega lá. Onde é assim? E é exatamente no lugar do bebedouro que bota piso ripado, se for piso parcialmente ripado. Aquele piso ali tem uma armadura. Aquele lá. É os tipos também divisórios, né? De PVC, então de é do mais fácil. O bebedouro também é automático. Ah, tudo fácil, hein? Esse é bom. Beleza, fácil. Igual a margem de dinheiro. Uma margem de dinheiro. Esse já é de concreto, mas você vê que já fica a sujeira lá no peito. Ela já não tá tão limpa, né? Ah, é. É, mas tá só no peito, tá? É, terminação. as ações aí prontas pelo caminhão, elas ficam aqui no silo. Por isso tem essa estrada, para alimentar o silo. Vem de uma fábrica de ração que não está aqui. Isso aqui eu não sei o que é. Você vai aceitar, né? É muita caixa d'água, mas é caixa d'água isso, né? Eu acho que é só um monte de caixa d'água junto mesmo, esperando alguma coisa. Tirar a falta do mineral. É, o bom de luz, ela faz um trabalho só, porque a gente tá. É, a gente mandou todo mundo pra luz. Gera um biogás que faz uma usina que vai ter eletricidade de volta para os animais. O louco biofertilizante, não é louco, né? O biofertilizante então volta para a lavoura. Refluente já sai água. Sai água tratada, volta para rio, lavoura, não pode beber. Né? Tem que fazer tratamento. Aqui, ó, a ponta baixa, aí a gente vê o piso de concreto e... Como é que é o nome aqui? Parede ripada? Não, aqui é... Ripa? Não é ripa. Não é esfoliado. Não é esfoliado, né? Na grade. É esfoliado. Esfoliado. Não se pode ter inclinação maior que 20 graus, senão... Não. Mamãe de água, tá? Ô, Luísa, vira a cara do criado. Se fosse mesmo, então. É. Não, não compete. Não compete. Não tem como competir com esse cachorro. Nenhum. Gente, peraí, uma totalmente, né? Nada a ver. Estou perguntando. Dia 5 tem paralisação provisória, porque está lá na porta da PUB. Eu não estou querendo paralisar mais, não. Cansei dessa paralisação. Vamos fazer um movimento. Dia 5. Que dia é dia 5? Terça. Tem uma reunião, agora eu consigo. Tem uma reunião. Hoje é 5 ou dia 4? Claro, claro. Eu acho que a reunião é amanhã, você vai decidir se vai ou não aderir a essa paralisação. Amanhã é amanhã. Só para atrasar. Em português é, mas o nome é BEG. BEG. é uma lona, é um caixinho. Não é uma lona isso aí é uma sacola. Isso que é velho. É um bolsão. É um bolsão. Vantagens. Constrói super rápido. Desvantagens. Se for além. Se for além, é muito fácil, não. Esse não é fácil, não. Mas ele é do sistema batelada. Pode ter um sistema batelado ou um sistema contínuo. Batelada é, tem que encher todo e fecha. Lacrou uma vez, tem que esperar 90 dias, eu acho. Começa a produzir o gás logo, mas para formar o biofertilizante, 90 dias. Aí retira tudo. Já o que é batelado, o sistema é outro. Contínuo. Obrigado. O contínuo você vai colocando todo dia um pouco. E aí vai retirando um pouco na pele. Gradativamente. Você botou 10 litros hoje, você vai retirar 10 litros. Já sai automático 10 litros de fertilizante. É ruim também porque todo dia praticamente tem que ir com um caminhão lá e tirar 10 litros e aplicar em algum local. Aí já pode usar para pedir, né? Pra pode. Quem mais? Vitor Hugo? Verdade? Não. Pode ter novidades aqui, não? Sim, eu até. Questão de alimentação, de regeneração. foi da Sérgio da Embrapa, né? Foi. Né? Eu vi lá que eu tirei, essa lá. Temos vazio, mais 17 aqui. Yeah. aqueles que não tem negócio de professor ficar ali escrevendo para todo mundo participando. É horrível. E aprende. Viu? A gente pega logo, se tiver. Aí fica ali. Na floresta todo mundo aprende. Aí fica ali. Aí fica uau. E é uma barreira verde bem densa, né? Esse aqui você pode colher. Em 4 anos você pode cortar e colher ali. Os desavisados vão dizer o quê? Olha, eles mataram! Ah! Ah! Bom, que desastre! Ah, você nunca pensei nisso, mas não. Fala que é absurdo! É absurdo! Olha que desastre! Tem que ir navegando! Um escândalo de futebol! É! Hoje, já foi quando ele tá lá, é o ônibus que voa, porque... casa pra casa pra ela te dar comida. Mas eu levo a minha. Então pronto, leve a sua. Depende se for pra casa de Duque de Dá. Eu adoro essa viagem pra fazer mesmo. Esse é o cara. Esse é Rússia, 44%. Hong Kong, 18%. Ucrânia. Não sabia Ucrânia. Tá bom. Mas ele é tudo só, né? Ucrânia. Porque ele precisa de cultura, né? Brasil, né? Bielorrússia, China. É igual a Rússia. Ela tá dando. Na Ásia, né, cara? Aí, nebulizador. Sistema de resfriamento. É. Os diferentes tipos de piso, né? Porque dependendo do tipo de animal, pode ter piso na lata, piso mais fino. Bom, agora você vê, né? Só pensa aqui que utilizando um produto, um material desse assim, tem como de nota. Ah, que nadinha, mas pô, a qualidade. E o tempo? A durabilidade, né, velho? Você imagina que você tem que ficar aquele... comprando o tempo todo. É, ficar tá comprando, fazendo manutenção. Você tem uma série de mão de obra. Então, tudo que você puder reduzir de mão de obra, lembra a propriedade da vez, é um assalto. Tanto de mão de obra, ali é só mão de obra. Não tem outro problema, só o salário. Só o mundo. A gente foi sexta-feira com as pessoas que estão falando disso na cabeça. Nenhuma. Ah, é quatro por porteiro. Sim, mas são essa quantidade mesmo? Não, são 17. Mais que todo mundo vai embora. São 17. Mas e cadê alguém que não estava observando? E tá mal, gente. O gerente também não estava trabalhando. O problema começa aí. É verdadeiro de folga. Se eu botar um aluno aqui, pode fazer algum problema, vamos colocar no salário. eu acho, né? Não participei do momento não, mas por exemplo, vamos montar agora uma granja de frango de porco em São Gonçalo. Aí tem que ser um professor acompanhado de perto. O laboratório é meu, a renda é nossa. Eu acho que se for um bom trabalho, você vai ganhar tanto mais. É. Aí, pô, é. O que não foi feito no leite. Eu acho que a ordem veio que estava autor falou, a gente precisa ganhar dinheiro. Falta não leite. Pagar de leite. E eles não e agora o que você sabe? O que se vende e o que não é vendido. Não né? Se sabe. Aí que foi o erro. E agora pode ser consertado. Aí tem um problema sério. Se a gente tira, por exemplo, o cara que é responsável pelo setor leiteiro, todos os outros funcionários são reais a ele. E aí, vai fazer como? Vai cuidar sozinho? Dizendo animais? Tem uma palestra me falando isso, que ele desistiu. Porque o capataz não dele batia o pé, fazia a cara feia e só era do jeito que ele queria. É. Qual é o nome daquele zootecnista famoso que não veio, gente? Que estava lá e era aqui no Egito. Mateus. Paranhos. Paranhos. Paranhos. É Paranhos, não? É Paranhos. Paranhos. Mas é isso, tipo, se a fazenda ganhar mais, ela vai embora e vai colocar todo o resto de gente de novo. E os outros clientes, você vai mandar todo mundo embora e fazer embora. Mas a questão não é bem assim. Não é bem assim. Porque, por exemplo, lá em Amélia, que ela são sítios, loteamento. Meu tio mandou fazer ele embora porque eu não trabalhava. Não tem quem queira trabalhar porque sabe que ele vai a qualquer momento para mandar embora. É isso aí. Não tem. É, você fica. Não é você fica refém. Ali, aí você sabe que ali é da universidade, que tem funcionários que tem vaga. Aí você vai demitir um. O outro não quer ir, porque tá, querendo ou não, a cidade é isso aqui, todo mundo se conhece aí. E quando vai, já sabe qual é o esquema. Fulano vou fazer, o que eu vou fazer? Por que eu vou fazer? Fulano trabalha com sexta-feira, o que eu tenho que ir? E aí a esposa de fulano é que vem dos quartos, ela faz dentro do nosso quarto. Porque fulano foi demitido. Não sei quem é tia de não sei quem, não sei quem. A família, é que eu ainda tenho isso, né? Como é pequeno, tudo é família. Mas esse, o lance realmente é terceirizado. E nesses casos assim, de público. Porque você vê, até na escola que a gente foi, alguns meninos diziam que. Agora, porque... ó, eu não acho que é, não. É negócio é pessoa. Porque entre rios, não é terceirizado. É o mesmo esquema que funciona super bem. Então é a administração, é a gestão. É pessoa. Não importa se é público ou se é privado. Se a pessoa vai morcegar, ela vai morcegar no público ou no privado. Pronto, o aproveita toda vez, vai no trocar de gerente, né? Ricardo, mas não troca o gerente. Não. Ricardo Beira. Não é ele o problema, é o gerente que está fazendo. Sim, mas aí quando entra uma pessoa, ela tem que ser uma pessoa que já chega lá e dizer para que veio. É a oportunidade. Tipo, para que a pessoa, se tu fizer isso, logo dá um logo impacto no nome. Tem que ser alguém. Nazista. Mas você, mano. Não. Eu sou mais nazista. Não sou mesmo. Tem que ser um Cláudio, tem que ser uma pessoa que